uma árvore dos Açores que tem a flor no topo vermelho, muito bonito. Ó Daniel, à Mitrinha, ao Glass, ao Reis, a Marantino, ao Lobo, que nos promete uma grande emissão já a seguir, daqui por 40 minutos, não percam. Ó Mr. Smile e a todos os restantes, ao Zipo, ao Sumo Starling, Bubble Dumpling, Wookie Pie e Lilocas. E assim acontece, vamos prosseguir na nossa missão de comemoração do Dia Mundial da Voz. Vou dar aqui mais dois ou três conselhos, que é, por exemplo, para proteger a nossa voz, ter um estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, dormir bem, praticar desporto. Isto ajuda a nossa voz. Não sussurrar. O esforço para sussurrar é maior do que quando se fala normalmente. Há exceções. Eu sei que vocês estão a pensar nessas exceções e aí não há problema nenhum. Outra grande dica é não falar muito alto durante períodos prolongados, principalmente em ambientes muito ruidosos. E assim vamos andando, estamos a cerca de 39 minutos aqui da Alemanha, da Quinta-feira de Luz, que eu desejo que seja espetacular, bem disposta, com boas energias e muita alegria, porque o fim de semana está quase aí também a bater-nos à porta. E assim sendo, vamos continuar com um tema só vocal também, só com uma voz, e que toda a gente conhece e que no fundo é o que eu desejo a toda a gente. Do nosso grande amigo Bobby McFerrin, o Don't Worry, Be Happy. Aí vem ele! A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Assim mesmo, don't worry, be happy. É como quem diz, não se preocupem, sejam felizes. E aqui vamos caminhando para a quinta-feira, estamos a cerca de 35 minutos na Alemanha, mais uma hora em Lisboa, mais duas em Angra e mais umas quantas andando para a esquerda do nosso planeta, até chegar ao Brasil e até dar a volta até Sydney. Portanto, ainda faltam algumas horas, mas nós desejamos a todos vós uma excelente quinta-feira. Este programa tem a autoria de CCO Live e tenta abordar três dimensões do projeto da Rádio Vozes Portuguesas, que são eles falar em português, que é também o de dar a conhecer projetos portugueses, que eu irei fazer um bocadinho mais à frente, e o que é também de mostrar um bocadinho a nossa comunidade. Para quem não me ouviu, se calhar eu não me disse corretamente, estou a emitir diretamente dos estúdios de Munique, exatamente, da Europa Central, onde existe uma comunidade de cerca de 6 mil a 10 mil portugueses, entre os que estão registados na Igreja Católica e os que não estão registados, portanto, é assim uma mescla, e que onde existem muitos mais brasileiros, angolanos, de Cabo Verde, de Timor também conheço, de Moçambique também conheço, portanto é uma grande aldeia global portuguesa que por aqui para. E deixem-me dizer um bocadinho o que está a acontecer por aqui. Portanto, em termos gerais, sexta-feira é feriado aqui também na Alemanha, com uma segunda-feira que vai ser feriado também aqui, é verdade. Felizmente ou infelizmente, sexta e segunda é feriado e nós vamos, certeza, celebrar muito esses dias. O tempo tem estado frio, muito frio, depois de semanas e semanas acima de Lisboa, acima dos 20 graus, eis que anteontem nevou. É verdade. Admirável mundo novo que nos prepara uma Páscoa fria, ou talvez não. Dizem as previsões que vai tocar nos 20 graus, mas isto muda muito e muito, muito, muito. Mais coisas que vão acontecendo por aqui. Tivemos a Missa de Ramos, não sei se o João Ramos foi ou não, porque eu não pude estar presente. Vamos ter um jogo de futebol no sábado, que vai acontecer no Arena Soccer também, que vai ser organizado pelo Pedro Santos, não estou em erro, e que eu espero que tenha gente suficiente para ser uma boa jogatana. E já que falamos de futebol, porque é disso que o povo gosta e, modéstia à parte, eu também gosto, tenho-vos a comunicar que o Bayern de Munique cilindrou o Kaiserslautern há cerca de umas horitas e está na final com o Dortmund, na taça daqui da Alemanha, que é como quem diz o Pokal. Tenho-vos também a dizer que o Benfica, deixa lá ver como é que anda, estava a ganhar por 1-0, mas depois o Sequeira foi expulso, o malandro, e a eliminatória estava empatada, portanto, alguém me poderá dizer, mas enfim, não é por aqui. Vou aqui à salinha do chat. Quem me diz quanto é que está o Benfica e quanto é que está o Real Madrid já agora? Ah, não, ainda não me dizem, mas vai acontecer daqui a bocadinho. Vamos então retomar a nossa emissão, que é dedicada ao Dia Mundial da Voz, e que eu vou pôr um tema que me arrepia a pele, que são duas grandes vozes, que é o nosso amigo Freddie Mercury e a nossa grande senhora da Ibéria também, Caballé, Montserrat Caballé, com o tema Barcelona, que estava a perder com o Real Madrid. Eu ia fazer a ponte, mas ainda não sei o resultado. Vamos ver como é que isto vai andar então. Um grande abraço e desfrutem com a voz destes maravilhosos intérpretes. E até já. Barcelona. this dream was me and you. I want all the world to see. Musical sensation, my guide and inspiration. Tema de arrepiar a pele. E chegou-me a notícia que o Barcelona perdeu com o Real Madrid e que o Benfica está a ganhar ao Porto e que entretanto já foi expulso não só o Siqueira como o Castro e o Jesus. Portanto, isto promete o futebol no seu melhor, que ganhe o melhor e desporto faz bem. Não se deixem desanimar por qualquer um destes resultados. E acabamos de ouvir então no programa dedicado ao Dia Mundial da Voz, o Freddie Mercury e a Montserrat Caballé, mas eu queria vos propor aqui uma voz que não fica nada, nada, nada atrás das que ouvimos e que é a nossa querida Maria da Fé, num tema sobejamente conhecido de toda a diáspora, de toda a comunidade portuguesa e do nosso coração. Aqui vai ela, Até Que a Voz Me Doa. Maria da Fé, nas Quintas de Luxo, na Rádio Vozes Portuguesas, convosco. Apreciem.